Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Luiz Sussi e Guizão. Estamos começando o sexto Nerdrops. E aí, Sussi, como é que estão as coisas? Tão bem, cara. Tão super legais. O Polar não vai participar hoje com a gente porque ele teve umas complicações na cirurgia de mudança de sexo dele. O Argentoni foi lá dar um abraço, falar, mostrar, né, que os dois são muito amigos mesmo. Exato. Mas não seja por isso, porque estamos aqui com o grande Stefan Martins. Se apresenta aí, Stefan. Ah, tudo bom, pessoal? E aí, galera? Fala de onde você é, Stefan. Eu sou o outro editor do Jovem Nerd News, junto com o Polar. E é isso aí. Nem um jabá? Zero. Tirou pra quê? Então vamos aos e-mails. Nerd Mail. É isso aí, Sussi. Tamo aí no nosso sexto, né? Drops, hein? Quem diria, bicho? Teve dois a mais do que eu pensei que ia ter. Você dá risada, é? Cara, o pessoal do Papo de Gordo foi fenomenal no outro cast. É bom demais, cara. Vou falar só que... Meu, teve um que eles fizeram sobre turismo gastronômico, cara. Eu vertia sangue de tanto que eu dava risada, velho. Os caras são muito engraçados, são muito bons. O do Salles, galera do Papo de Gordo, um abraço, cara. Um abraço, Guigão. Bom, vamos agora pra nossa pequena leitura de e-mails e comentários? Vamos lá. Então, Guizão, nossa colega Kel mandou um e-mail pra gente. O e-mail... A Kel sem vergonha, Kel. Fica mandando e-mail no meio do curso. No meio do curso. Que vergonha, hein? Então, olha lá, o e-mail dela. Olá, pessoal, tudo bom? Kel de novo perturbando. Entenda, sempre que é pra receber e-mail ou comentários, nunca é perturbar, assim. Pode ficar tranquilo. É, ela... nunca. Nem reclamações, viu? Tô passando rapidinho, já que ela tá num curso... E ela não queria deixar de escrever pra gente. Ela diz assim que adorou o cast passado. O povo do Papo de Gordo é muito foda e faz ela se divertir bastante. E já entrou na lista dela de podcast. Na minha também. É, ela diz que a mistura no Nerd Drops. Vocês estão atrasados. O Papo de Gordo tá na minha lista de cast faz tempo. Ela diz que a mistura de Nerd Drops com segunda-feira deixa a semana dela melhor. Veja só você. E ela diz também que a gente sabe levar o humor para as informações da semana e deixar tudo muito bom de se ouvir. Obrigado, hein, Kiel. É, ela disse que está com pouco tempo, mas vai enviar mais e-mail, porque ela adora encher nosso saco. Parabéns pelo ótimo trabalho e que cada vez está melhor. Beijos e até a próxima. Queria mandar aí um abraço para Kiel e pro Léo Flux. Sabe Léo, qual é? Flux. Você conhece o Léo Flux? Ah, sim, o nosso jornalista. É. Jornalista formado por MPB. Ele podia, né? Agora que ele tá com tempo de sobra, pegar um dia da semana e escrever colunas por Nerd Drops. A gente teve também, Guizão, muitos e-mails aí sobre nosso quadro novo, né? Várias pessoas se inscreveram. Legal. Continue se inscrevendo. Não se esquece não, galera. É só mandar o contato Skype, idade, onde você mora, seu nome pra gente, que o quadro vai virar e vocês vão participar, vai ser muito show. Com certeza vai ser muito bom. E apesar de não ter tido a foto no Nerd Drops passado, galera, não esquece não que tá rolando a promoção do Action Figure, tá? Com o Papercraft do Nerd Drops. É só você tirar uma foto, fazer um vídeo com uma coisa bem inusitada, que não quebre as leis, que não seja moralmente ofensivo. Ou que seja. Hã? Ou que seja. Não seja não. E manda pro nerdrops@gmail.com que a gente vai eleger o melhor e vai ganhar um action figure que a gente, se Deus quiser, vai colocar nesse post. Bom, tem o Kakaroto, de Vitória da Conquista, cara, Bahia, 22 anos, e diz que é aprendiz de poeta. Que legal, aprendiz de poeta. Bom, ele manda o seguinte: eu gostaria de parabenizá-los pelo cast, apesar de apenas ser ouvido o último, achei muito informativo, né? E por que não dizer engraçado? O conheci através do tweet dessa terça-feira do Senhor Portuguesa, mais conhecido por Azaghal. Por isso, entendeu? Sejam feitos os devidos agradecimentos, conforme eu comentei. Pode ter certeza que a gente agradeceu. E a gente agradeceu sim, a gente agradece aqui de novo, Azaghal, valeu, cara, dando uma força, uma puta força pra gente aí no Nerd Drops. Ele e o Jovem Nerd também, com o RT. Jovem Nerd também, várias pessoas também, o Tato, do Air Geeks, galera, RT geral. Obrigado, eu queria agradecer não só os deles também, mas todo mundo que manda o RT pra gente aí. O Polar agradeceu no Twitter, eu tô agradecendo aqui agora, valeu galera. Bom, mas cara, agora foi foda. Ele mandou e-mail. Depois que eu e o Polar gravamos a leitura de e-mails passadas, cara, a gente se tocou da absurda vaza que a gente deu, cara. Uma vaza absurda. E ele mandou e-mail aqui, ó, falando sobre isso. Mas o motivo pelo qual eu mandei este e-mail não é pra dizer essas baboseiras, e sim para corrigir um erro insuportável, pois esse é o único tipo de erro que me fará perder tempo mandando e-mails pra quem não conheço. Cometido indiretamente por vocês. Salvo engano na leitura de e-mails, ao lerem um e-mail de uma guria que afirmou que o Dumbledore de Harry Potter e o Enigma do Príncipe é o Gandalf de O Senhor dos Anéis, são interpretados pelo mesmo ator. Cara, eu lembro que eu falei isso, cara. É, então, depois que a gente terminou de gravar, eu falei, mano, não é o mesmo cara. Ele falou assim, na verdade, o Dumbledore da versão dos filmes 3 a 6, porque como vocês devem saber, os do filme 1 e 2 morreu. É interpretado pelo ator Michael Gambon, enquanto o Gandalf é feito pelo Ian McKellen, que é o mesmo que fez o Magneto e o Gandalf. Sabe que ele é gay, né? Sei. Mas o que acontece, cara? Eu vou explicar. Na verdade, Cacaroto, eu até comentei no blog dele depois. Quem quiser acessar também é www.cacaroto.com.br. Teve um hype dele ter feito O Senhor dos Anéis, que todo mundo achou que ia ser bom, um cara que, né, o cara parece o Gandalf já, ele é bom em interpretar magos velhos, que ele se encaixava com o Dumbledore. E acabou rolando meio esse bafafá, entendeu? Aí eu acho que eu fiquei com esse hype na cabeça e acabei mandando essa informação. Desculpa, galera, foi sem querer, a gente se deu conta disso, tá? Estamos corrigindo aqui pra vocês. É, só isso, tenham um bom dia, espero ver o próximo Nerdops mais uma vez gostar, é claro. Cordialmente, Cacaroto. Valeu, Cacaroto. Obrigado, cara. Continua ouvindo o Nerdrop, sim. Também, a gente teve alguns comentários lá no blog. O Frank Castle, né, que já não é a primeira vez que ele comenta, ele diz, fala, galera, quanto ao prequel de Alien, apesar de gostar muito dos filmes de Ridley Scott, inclusive o primeiro Alien, acho que essa franquia está muito desgastada. Neste fim de semana assisti Aliens, O Resgate, e vi que o filme não ficou datado. A cena em que é mostrado o robô empilhadeira não soa nem um pouco tosca, é sensacional até hoje. Realmente, cara, até hoje é muito bem feita. Muito, né, foda. Eu lembro quando eu assisti... Ele é sujo, né? Podre, é muito louco. Quando eu assisti aquilo quando eu era pequeno, eu lembro que eu tinha aqueles baldão de Lego, eu montei um tosco, mas montei. E ele continua, Guizão. Quanto ao pessoal do Papo de Gordo, eu acho muito legal essa união da podosfera, um sempre ajudando o outro. Essa cooperação merece aplauso. Com certeza, cara, merece mesmo. É, tirando algumas exceções aí que a gente tem com algumas pessoas que não vale nem a pena citar, né, Guiz? Sei que tá dizendo. Mas, no geral, são todos muito legais, são todos muito gente boa. Assim, essa galera, a maioria dessa galera acredita, né, cara? A gente acredita, né, que tá fazendo um negócio legal, que a gente mesmo gosta, então... Bom, a gente se ajuda porque um gosta do trabalho do outro, entendeu? Então acho que é bacana isso mesmo. Eu ajudo por... Não tem estrelismo, sabe? Muito... Eu só ajudo pela divulgação que eu faço do Nerd Drops nos outros, mas tudo bem. Continuando, ele fala que o formato do nosso podcast continua agradando ele muito e que ele só fica boiando. Falando nisso, esse crossover que a gente fez de podcast, cara, vai gerar algumas coisas bacanas no futuro, hein? Fique esperto. Foi meio uma cagada ensaiada. Só continuando, ele diz aí que ele gosta, né, do jeitão do podcast, e ele fala que só fica perdido na sessão de HQs, porque faz tempo que ele parou de comprar essas coisas e tal. Ah, Frank, eu também fico, cara. Cara, até hoje eu não sei nada. Eu tô aqui pra fazer piadinha engraçadinha, porque eu não contribuo em nada, vai por mim. Ele fala que achou ridículo o anel colecionável, mas Frank, tem alguns anéis que até vale ser colecionado, não vamos entrar em detalhe. E ele ficou contente de saber que o Eduardo Salles e o Flávio estiveram envolvidos na graphic novel de Halo. É, eu gosto muito da trilogia de Halo, tenho vontade de comprar esta HQ também. Ele falou que existe até livro, isso eu não sabia. Um abraço e aí é isso. Tem um responder embaixo, mas... Aí tem o Z também, que mandou um e-mail pra gente, ele foi bem direto, assim. Mano, que lixo. Ótimo. Obrigado, Z. É sempre bom a gente ter as duas opiniões. Aí tem o Cosmide, Sus, ele falou que sentiu saudade de você no cast, hein, cara. É. Galera, parabéns pelo podcast dessa semana, o pessoal do Fat Talk. É sensacional. Mas, porra, os caras são HQzinhos demais. Conhecem tudo e mais um pouco. Show de bola, cast é daço. Mano, os caras do Papo de Gordo manjam muito de quadrinho, cara. Eu, quando eu tava editando, eu fiquei Eu fiquei assustado de quantos caras manjam de quadrinho, velho. Teve também o Samuel Varela. É, aí o Eduardo, o Dudu Salles, cara, ele comentou na do Frank Castle, falando que eles foram ele e o Flávio, né? Que além dele e o Flávio, que estavam envolvidos na produção da graphic novel do Halo, ele traduziu, o Dudu Salles traduziu e o Flávio fez a direção de arte da edição, cara. Muito legal. Então, de parabéns. É muito bom mesmo. Também Samuel Varela, de Crato, Ceará. Ceará, pelo amor de Deus. Olá, pessoal, vou começar com uma reclamação. Esse podcast foi o que mais demorou para baixar. Ele ficou muito pesado. Pegou. Também com uma turma de peso como essa, gosto muito da turma do Papo de Gordo, são super divertidos. O podcast ficou excelente. Parabéns. Parabéns mesmo. E abraços para você também, Samuel. E foram esses, né? O Osami fala que tem medo da gente, ele não sabe se ele comentou ou não comentou. Cara, a gente... Mas é isso. Bom, você tem mais alguma coisa pra falar, Ceci? Super legal, todo mundo pediu, né? Eu tinha que falar. Bom, então beleza, então. Vamos lá, então, agora para o sexto Nerd Drops. Cinema. Filme de Besouro Verde tem seu Cato. J.J. Abrams contrata roteirista para Missão Impossível 4. Sai novo trailer de Where the Wild Things Are. Um Olhar no Paraíso ganha um trailer. Warner envolvido em remake de Enter the Dragon. James McTeigue fala sobre rumores do reboot de Superman. E Summer Gates tem mais um vídeo de apresentação. Revelado elenco completo de Machete. Sai novo trailer para maiores de Zombieland. E o produtor fala sobre possível G.I. Joe 2. Steven Spielberg dirigirá Harvey. Falece John Hughes. E sai o trailer de Don't You Forget About Me. Jerry Bruckheimer compra direitos para adaptação de quadrinhos. E mais uma parceria, uma dessas parcerias que não acontecem sempre, de Tim Burton e Johnny Depp. Sai imagens conceituais do filme de Thundercats. Ó, Thundercats. Jennifer Love Hewitt quer ser a Mulher Maravilha. Bom, depois que acabou aquela novela entre o Stephen Shaw e a adaptação do Besouro Verde, a produção do longa finalmente conseguiu acertar quem que é o ator que vai viver o Cato, o serviçal do Brit Raid e o parceiro em combate no crime do seu alter ego. É, quem vai fazer o papel do Cato é Jay Chou, que é um ator, cantor, modelo e atriz taiwanês, que agora, nesse momento, ele tá dirigindo um longa-metragem lá em Taiwan, e depois dos Estados Unidos assumiu o papel do Cato. Ainda foi dito que ele foi escolhido por ser conhecido, sabe Deus aonde, e também por ser fã de Bruce Lee. Pô, também sou fã de Bruce Lima, chama eu então. Vamos fazer o filme nosso aí. Né? Besouro Verde Amarelo. Mas eu acho que ele é só um pouco mais conhecido que você. Por isso que você não foi chamado, Guizão. Será? Bem provável. A única coisa que desse cara é que ele fez um clipe musical lá do filme do Jet Li, o Fearless, o mestre da... Você filmasse, hein? Cara, ele parece aquele ator que fazia um filme de comédia com o Kuttner do House. Bom, a gente vai colocar uma foto dele no post aí pra galera saber quem que é o garoto de Taiwan, o Made in Taiwan. E o perfil da Sony no Twitter, o perfil oficial da Sony, ainda lembrou que além do show, ainda tem Seth Rogen, Cameron Diaz e Nicolas Cage, cara, no elenco. O que o Nicolas Cage tá fazendo aí? Essa é a sobrevida que ele dá à carreira de ator dele, tá ligado? Bom, e o filme tem a direção de Michael Gondry e vão rodar a película que tem estreia marcada pra 9 de julho de 2010. A Paramount, juntamente com o astro da vida Tom Cruise e J.J. Abrams, o mega produtor de Lost e criador, deram um pontapé inicial finalmente nos trabalhos de Missão Impossível 4, ao contratarem dois roteiristas chamados John Applebaum e Andra Nemec. Apesar de não serem muito conhecidos, eles participaram muito tempo junto com a Bad Robots, a produtora do J.J. Abrams. Eles também foram co-produtores executivos de Alias, a série que lançou Jennifer Garner, a gatinha bonitinha que fez uma Electra horrível. Eles estão fazendo a história junto com o J.J. Abrams, que também foi diretor de Star Trek. Alias também foi uma série, né? Teve sua coisinha legal, Alias, né, cara? É. E é legal lembrar que é o único, até agora, é o único compromisso cinematográfico agendado com o Tom Cruise. Então é provável que a gente veja ele em 2011. Ah, resolveu tirar férias, então. Pelo jeito, tirou férias com a Cientologia, né? Meu, e desde Os Espíritos, que foi feito em 1996, sabe aquele filme com o Michael J. Fox? Então, desde esse filme, o Peter Jackson não fez nenhum contato com os mortos, né? Ele não fez muito contato com os mortos. Agora, ele tá fazendo um filme novo que chama Um Olhar no Paraíso, que em inglês é The Lovely Bones. E o filme, ele tá em pós-produção agora, e ele dá uma revisitada, uma revisão, assim, uma releitura do mundo dos mortos, cara, de uma ótica bem interessante. O filme fala sobre a vida, a história de uma garotinha de 14 anos, que vai ser interpretada criada pela Saoirse e Ronan. Que é tudo super simpática, tem uma família feliz e escambau. Aí quando. Aí de repente, cara, ela é estuprada e assassinada. Pesadinho, né? Né? Um pouquinho só, rapidinho. Aí o que acontece? Ela, do céu, ela passa a observar sua família. Aí o seu amigo, a polícia, e todo mundo que tá. Todo mundo que tá atrás do assassino, ela começa a observar eles do céu. E é muito legal porque o céu, ele tem uma. Vocês já assistiram O Amor Além da Vida? Sim. Pô, isso é foda, cara. Filmaço. É, com o Robbie Williams. Ele tipo assim, eu imagino. Ele é meio. Ele não é parecido, mas ele tem esse esquema de muitas cores, né? De muitas. Das coisas serem bem delineadas, assim, onde você tá, de onde você tá indo, pra, você tá saindo aonde? É, o céu, né? No Amor Além da Vida, ele era meio, parece que aquarelado, né? Alguma coisa. É, o céu era individual, né? Então ele enxergava o céu como uma grande pintura. Sim, sim. Né? Então, mas quando ele sai do céu, que ele vai pro inferno, você vê justo, você vê bem, que é bem diferente um do outro, né? Pelo menos onde tem no trailer que a gente vai colocar aqui no post. É, e o filme, ele tem o Mark Wahlberg, que faz o papel do pai da coitada. Nossa, cara, eu odeio esse cara. Aquele filme Fim dos Tempos é horroroso, velho. Horroroso. É, mas tu nunca assistiu Rockstar, não? Hã? Nunca assisti Rockstar? Ah, assisti, cara. É bom, assim. Não é nada demais, mas eu acho ele zoado, cara. E junto com ele, ainda tem a mãe, né? Que é interpretada pela Rachel Weisz. E a avó, cara, nossa, é a avó que já é Susan Sarandon. Bisavó. Já tá a vozinha já, né? Que tão a ponto de ficar louco já pra achar um jeito de fazer justiça, né? Pô, parece ser boa a história, hein, cara? Então, eu acho que é muito legal. O trailer é muito bacana. Aí o filme é baseado no livro Alice Sebold e estreia 22 de janeiro de 2010. Tem bastante potencial esse filme. Tem. Ele parece ser muito bom. Com certeza. Apesar da história ser meio estranha, né? Você pensar que, tipo, a menininha do céu, né, ajudando assim, tem Peter Jackson na parada, né, meu? A menina não podia só ter sido assassinada, ela tinha que ser estuprada também, 14 anos. É, então. Tá? Provavelmente vai ser aqueles gordos ceboso. Eu acho que quem faz o assassino, tem no trailer, é o... Puta, o cara é famoso, meu. Peraí. É um cara que tem oclinho. É, não sei quem que é. Não, peraí, deixa pra lá. Melhor não, porque às vezes não é o cara também, né? Isso é deixando o gordinho ceboso. As últimas notícias sobre o remake de Enter the Dragon, que é muito conhecido aqui no Brasil como Operação Dragão, um clássico filme de Bruce Lee, ganhou finalmente... Classicaço, diga-se de passagem. Ganhou produtor e diretor, que vai na nova releitura, na verdade. O cara não é ninguém mais, ninguém menos que produtor executivo da série The Shield. Mostra lá o Vic Mac, o cara é caço, faz o coisa no filme do Quarto Fantástico, que vai se chamar Awaken the Dragon. Vai ser uma versão noir de Operação Dragão. Será que vai ser um Kung Fu Boy? Cara, eu só quero ver esse negócio, porque vai ser foda. Agora, a surpresa é quem vai interpretar, quem vai substituir o Bruce Lee. A história vai ser o seguinte, vai ser um agente da FBI que perseguiria um monge Shaolin pelo submundo sangrento das artes marciais. Nossa, tem cheiro de Van Damme isso, hein, velho? Tem cheiro foda de Van Damme, cara. Aí, mas pelo jeito, as notícias estão indicando que a estrela coreana, chamada apenas de Rain, vai encarnar o papel que um dia foi de Bruce Lee, cara. Esse cara, ele fez um trabalho, acho que as únicas pessoas que vão conhecer ele mesmo, é do filme do Speed Racer, que ele faz no japonês, que luta e corre junto com ele. Ele luta legalzinho, mas nada demais, não. Ele luta legalzinho, o filme que é uma bosta, né? O filme é melhor do que ele luta, mas tá beleza. O lance é ver como vai ser essa releitura no ar desse clássico de pancadaria, né, cara? Que antes... E como é que era? Como é que era, Stefan? Fala aí, como é que era o antigo? Cara, ele era contratado por uns agentes, eu acho que era da CIA e não da FBI, não tô lembrado direito, e ia pra uma ilha onde tinha um vilão não tinha uma mão, usava garras e mão de madeira no lugar, esse cara era um gênio, e ia fazer um torneio de artes marciais, que ele sempre fazia. Só que como ele não permitia nenhuma arma de fogo, ele tinha medo disso, eles mandaram o Bruce Lee pra chegar lá e caçar ele e impedir uma mega operação de tráfico de drogas. É clássico, tem pancadaria. Ah, tô me lembrando desse filme, não, lembrei agora. Clássico Williams, aquele negão com afro gigantesco. Assim. Lembro. Que é a cena que ele luta com aquela roupinha amarelinha. Não, esse é outro. Não é? Esse aí é aquele lá que ele toma as garradas no peito, aí bota a mão, bota o dedinho no sangue, bota na língua e enfia a porrada de novo. Isso, o cara é três vezes maior que ele, que era aluno dele, né? É, que tem a cena dos espelhos. Isso, nossa, filmaço, mano, filmaço. Tomara que ele pegue esses elementos, né, meu? O espelho, o cara grandão, assim, né, pra não se caracterizar totalmente também, né? Sim, nesse sentido, já que é uma história no ar, cara, tem, sabe, tem muita coisa pra dar certo, mas tem muita coisa pra dar errado. Então. E essa semana foi revelado aí todo o elenco do filme Machete. Nessa semana aí o site Variety, pra rimar com Machete, iniciou suas atividades e já deu todo o elenco, né? Dani Trejo como Machete já, né? Contra o Robert De Niro, a Jessica Alba, Michelle Rodrigues, Steven Seagal, Lindsay Lohan, Josh Marin, John Johnson e Jeff Fine. Nossa, só nome, velho. Com certeza. E a direção que vai ficar no encargo de Ethan Mannix. É, ele é um dos afilhadinhos do Rodrigues, né, cara? Cara, só sei que, meu irmão, Robert De Niro, saca? É muito, já tá muito foda, Robert De Niro. Jessica Alba, uma gostosa. Michelle Rodrigues, o ser mais macho de todo o filme. Steven Seagal, cara. Seagal, cara, a pancadaria desse filme. Será que ela vai aceitar apanhar pro Steven Seagal em algum momento? Ah, cara. Rapaz, ela dá um couro nele, hein? Ah, é, pô. Cara, eu não quero nem ver como é que vai ser, mas... Se rolar uma teta de Robert De Niro e Steven Seagal, vai ser louco, hein? Isso é clássico, cara. Robert De Niro não tá nada, mas quero ver. E Summer Games, aquele filme estrelado pelo Bruce Willis, que vai ser uma das grandes estreias da Fox, cara, lançou mais um vídeo de apresentação. O vídeo, ele vai esclarecer um pouco essa questão que... dos bastidores, né, que é ficção e bastidores e tal. Ele fala até de uma possível tecnologia que vai substituir os homens por máquinas. Cara, é legal o vídeo, eu não sei se vocês já viram, mas ele fala de umas tecnologias muito legais, cara, uns robôs muito bacanas com os movimentos, sabe, bem, assim, são controlados por humanos, mas são uns movimentos bem, bem articulados, assim. Gostei bastante da ideia desse filme. Eu acho que ele tem, cara, muito... Eu peguei o quadrinho, cara, pra dar uma lida, o quadrinho é muito bom, cara, muito bom. Assim, pra quem não sabe como é que é a história do Summer Gates, é um mundo, né, em que os humanos têm uma liberdade maior pra se locomover, pra interagir com as pessoas, pra tomarem atitudes. Por quê? Porque os corpos das pessoas não ficam mais expostos. Você tem na sua casa um robô que é parecido com você, ou não, depende do que você quiser fazer. E você fica na sua casa, você senta numa cadeira muito louca lá, e você controla esse robô. E esse robô vai sair pra rua, ele vai trabalhar, ele vai andar, ele vai comer, vai pra balada, ele vai fazer tudo pra você, enquanto você fica, em teoria, né, na segurança da sua casa. Ele vai gravar podcast. Vai gravar podcast pra você, entendeu? Que vida desgraçada que isso deve ser. Então, cara, esse filme, o que pega nesse filme? Eu imagino a vantagem disso aí na hora de você dar uma... Porque se você sente tudo que o seu robô faz, cara, só vantagem. O filme, ele tem direção de Jonathan Mostow, né, que é o Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, que eu acho o Exterminador do Futuro 3 muito zoado, mas eu acho que o Summer Games vai ser muito bom. E ele tem estreia pra 25 de setembro nos cinemas brazucas. Grande aniversário desse filme. Se você for ruim, vai ser muito... Eu vou ficar muito puto. Eu também, cara, vou ficar decepcionadíssimo se esse filme for zoado. Ah, eu acho que não vai ser ruim, não. Acho que vai ser... Eu também... Estreia da Fox, hein? A Fox só fez merda esse ano. Então, cara, tá meio... Então, dá pra... Tem muitas coisas aqui que vão contra o filme, né? Mas pelo que eu vi do trailer, cara, esse filme tem muito potencial e me deixa muito feliz. Sabe o que é bom desse filme? Ah... É você poder montar o seu robô do jeito que você quiser, cara. Parece The Sims, tá ligado? O The Sims for real, né? The Sims vale a pena. É, The Sims Extreme. Cara, imagina tu fazer uma pancadaria, um ringue disso, cara. Já que é só robô, pode morrer. Cara, isso ia ser fantástico. Imagina... Nossa, imagina. Digo, contra, sei lá, pra recriar o Bruce Lee, cara. Você pode ser o Bruce Lee, cara. Imagina que irado. Obrigado, meu, muito louco. Imagina que, meu, o que vai ter de nego se jogando do telhado, se matando, tacando fogo no corpo, tá ligado? Não, porque é verdade, cara, porque se você não morre, se só robô morre, cara, meu, eu ia me matar de N jeitos possíveis, só pra ver qual é que é. E a Jennifer Love Hewitt, essa semana aí, ela disse que ela queria ser a Mulher Maravilha. A Jennifer Love Hewitt, que ela já foi considerada a queridinha da América por causa dos seus trabalhos como Part of Five, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e outras séries, filmes, etc. Ela disse pra MTV que ela adoraria usar os braceletes e a tiara da Princesa Amazona, que ela é muito atlética, e ela apresentou uma clara demonstração de seu interesse em assumir a personagem. O problema hoje é que não se fala mais num filme da Mulher Maravilha, né? É, eu acho que ele já é um filme meio zoado. Assim, meio zoado não, meio passadão já, né? Eu acho que facilite e a tiara ia ficar maravilhosa. Agora não, vou falar sério. Agora, eu particularmente eu acho ela maravilhosa, mas eu não gostaria de ver ela como Mulher Maravilha. Eu não acho que ela tem esse porte todo, não. No post aí a gente vai colocar uma... Eu vou colocar umas fotos, vocês vão ver aí, vocês falam se ela é ou não Mulher Maravilha. Então, eu acho que ela só precisa... pelas essas fotos, cara, eu acho que ela não tá muito boa, não. Acho que ela podia melhorar um pouquinho. Mas eu acho que Mulher Maravilha em si, né, meu, como um filme, acho que não é uma da adaptação, assim, que vale a pena ser refeita, né? Ela é meio apagada, Mulher Maravilha. Você lembra dela por outros heróis, né, cara? Não sei, cara. Vocês chegaram a ver a animação, a longa-metragem da Mulher Maravilha? Fizeram uma sequência de várias animações. Uma da Liga da Justiça, Nova Fronteira, que é um quadrinho famoso. O Superman Doomsday, que é lá que ele morre e volta. Uhum. O Verde, o First Flight e o da Mulher Maravilha. Cara, o da Mulher Maravilha é fantástico, é o melhor de todos. É pancadaria foda, saca? Os caras usaram a Mulher Maravilha como se fosse alguém que soubesse lutar mesmo, em vez de só bater, matar porra, que nem o Super-Homem. Cara, eu particularmente não sou um público que iria procurar Mulher Maravilha no cinema, viu, cara? Pô, cara, sim, a Mulher Maravilha per se não é tão massa assim. Todo aquele lance mitológico dela, a guerra contra, por exemplo, na animação ela tá lutando contra o Ares, saca? O Ares pegou. Ah, é, acho que tinha que ser. É, mas o Kratos matou o Ares. Caralho, é isso aí. É pancadaria, é cortando cabeça dos outros, é sangue por tudo quanto é lado, é foda. Eu acho que ela podia investir na carreira de tenista de biquíni, viu? Uma triste notícia pra todo mundo aqui, cara. John Hughes faleceu na quinta-feira, dia 6 de agosto. O cara tinha 59 anos. Teve um ataque cardíaco fulminante enquanto caminhava, cara. Lá em Manhattan. Que dó. Deve ter visto algum super vilão. Mas, pô, esse cara, pra quem não tá ligando o nome, a pessoa, é um cara seguinte foda. Ele é o rei dos clássicos. É, ele não fez nada, né? Ele não fez nada, assim, que prestasse, na verdade, né? Ele seguinte é roteirista, diretor e produtor dos maiores clássicos de todos os tempos. Como Continentado, Clube dos Cinco, Negócio Arriscado, Mulher Nota Mil, cara, Esqueceram de Mim, aí tem incríveis outros, que é, como é que é, Garota de Rosa Choque, saca, um monte de filmes. É a responsabilidade desse cara. Esse cara sabia fazer filme pra gente, saca? Nada, né, o cara não fez nada que prestasse, o cara só fez Curtindo a Vida Doidado, né, Mulher Nota Mil, Esqueceram de Mim, assim, que são esses filmes pra nossa juventude, né? Mas foram só esses também, né, eu não... Não, o cara fez muita coisa. Ele, até no final dos anos 90, pra ter ideia, ele que fez os filmes do Centro Dálmatas até pra Disney. Pra vocês terem ideia, enquanto isso tá afetando, já tinha um pessoal fazendo um documentário chamado Don't You Forget About Me. Quatro cineastas. Assim, o mote do documentário é o seguinte: em 1991, o cineasta John Hughes desapareceu de Hollywood. Em 2008, quatro cineastas foram encontrá-lo, saca? Uhum. E em 1991, ele simplesmente parou. Ele fez os últimos filmes dele lá. Todos os outros projetos que ele fez ao longo dos anos, incluindo Esqueceram de Mim 3 e 4, os filmes do 101 Dálmatas. Esse, o último filme dele foi Drew B. Taylor, em 2008. Aqui lá com Owen Wilson, ele faz um cara. Sim, sim. E só tava sempre com o pseudônimo de Edmond Dante, em homenagem ao Conde Monte Cristo. E ninguém sabia por quê. Tá? Então eles foram atrás do cara, entrevistaram um monte de gente. Só que, cara, aí quando ele faleceu nessa quinta-feira, os caras ficaram desesperados. Só teve um documentário. E aí eles foram até a cidade de natal do cara, entrevistaram um monte de gente. E eu tô me repetindo. E agora esperar que esse projeto valha a pena, sabe? Acho que deve ser um documentário muito bacana, cara. E vai aproveitar o hype, né? Assim, dizendo, grossamente falando, o hype da morte do cara, né? E essa semana aí saiu que o filme G.I. Joe já ganhou uma sequência. O filme G.I. Joe, Origem da Cobra, que vai ter a sua estreia agora, dia 7 de agosto, que é a data que a gente tá gravando. Então, cara, já foi anunciada uma sequência, cara. O que você espera disso? Você acha uma coisa boa? Eu não vi o filme. Eu espero que seja que nem o estilo Transformers, é uma pessoa brincando com os bonequinhos do G.I. Joe, né? Tem historinha, é isso. Pega lá dos teus lençóis, faz uma prisão, prenderam não sei quem, tu vai resgatar eles, quebrando o polegarzinho de girando os negocinhos pra fazer um Tatsumaki Senpukyaku lá do Street Fighter. Até estourar o elástico da barriga, né? Exatamente, cara. Isso que é legal, cara. Eu sei que a única coisa que eu quero ver no filme mesmo é o Snake Eyes enfiando o cacete. Só isso. Ah, cara, eu de verdade não quero ver esse filme, viu? Pô, eu quero, cara. Eu vejo muita coisa ruim saindo dele, cara, mas eu brinquei muito com Comandos em Ação. Eu só não entendi por que aqui no Brasil não ficou Comandos em Ação, em vez de G.I. Joe, Origem de Cobra? Nunca gostei de Comandos em Ação. Como assim, cara? Tu brincava com kebab? Na última Comic Con, que aconteceu nesse ano, o Jerry O'Flaherty apresentou várias imagens conceituais do filme de Thundercats. Sim, o filme vai acontecer. Vai ser roteirizado por Paul Soposi e vai se concentrar no personagem Lion e como ele se tornou o líder do Thundercats. Tem tudo pra ser um filme gay isso, né, cara? Isso, cara. Thundercats é animal. Não, demais. Thundercats o melhor é muito bom, mas... cara, tem tudo pra ser um filme gay. A vantagem de não sair, a possibilidade de não sair tosco é grande, porque a tecnologia utilizada lá no Beowulf também pode ser empregada na história, saca? Então, em vez de ter um cara maquiado de gato, uma tentativa de fazer isso, né? O que valeria muito mais a pena, né? Se você for ver, vai ficar muito mais... Fica mais fácil de trabalhar. A única coisa que eu não gostei muito dessas imagens conceituais é o símbolo que tá todo estilizado, todo moderninho. O resto eu considero como uma adaptação. E aquele filme Zumbiland, que todo mundo já sabe, traz aquela proposta bem diferenciada sobre o tema de zumbis, teve aí essa semana um trailer mais 18. O trailer mais 18, cara, pra ser honesto, eu assisti o trailer e não achei nada demais. Não tinha nada demais 18? Ah, não, assim, porque, cara, eu não sei se eu que sou muito, tenho a mente muito deturpada, mas eu penso mais 18 em coisa pornográfica, né? Agora, o filme, ele tinha bastante coisa, por exemplo, o cara dando ré em cima de cadáver, sabe? Dando tiro nos caras, né? É, bem essas coisinhas assim, bem xoxas, sabe? O trailer tá aí no post, quem quiser dar uma conferida, que vale a pena. Apesar que não tem nada mais de 18, é só gente morrendo. E eu tenho extra agora que chegou quentinho pra gente aqui na nossa redação do Nerd Drops. Na última Comic Con, foi exibido um trailer do painel do Homem de Ferro 2. Que foi captado pelo celular de um Zé Qualquer que tava lá e que resolveu colocar na internet. No trailer, dá pra ver o Tony Stark e o Nick Fury conversando, aí depois corta pra uma audiência no Senado que discute a questão da roupa dele e tal, e dos poderes e dos perigos que podem ter ele usar aquela roupa. Aí depois ainda aparece uma montagem mostrando a origem do Chicote Negro e um corte rápido com a Viúva Negra. E depois uma aparição do Justin Hammer, sabe? O novo Tony Stark, assim. E pra fechar com chave de ouro ainda surge, cara, o Máquina de Guerra, mano. War Machine na veia, mano. Isso sim, é foda pra caralho. Atirando como ninguém. E outra coisa interessante, cara, é uma aparição do Edward Norton, ele aparece como Bruce Banner no elenco, lá no site do IMDB. E caso se confirme, né, cara, o cruzamento dos roteiristas, dos roteiros dos Vingadores, tá um passo mais adiante do que a gente achou que tava, né? Agora, torcer pra ser tão bom quanto a gente vai achar que ele é. O Iron Man 2 estreia dia 7 de maio de 2010, com a direção de Jon Favreau, e o elenco formado por Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Sam Rockwell, Mickey Rourke, mano. Ah, esse voltou com tudo, hein? Isso foi foda. Nossa, Scarlett Johansson e Paul Bettany. Oh, tá louco esse vídeo, cara. Tomara que ele dure no ar pra galera poder ver, né? Espero que o nego não tire do ar. E se tiver no ar, aí a gente coloca pra vocês verem também. Games. Vamos agora para o destaque de games. Marvel vs. Capcom 2. Imagens, lançamentos e preços. E Tales of Monkey Island é o melhor título da Telltale. Sai o trailer do novo jogo Aliens vs. Predador. Já que a onda é Transformers, veja trailer de Batman Arkham Asylum. E sai um jogo novo de Adventure que chama Machinarium. Mais um music game pra internet chamado Jam Legend. Meu, com menos de um mês de lançamento, a primeira parte do Tales of Monkey Island, o quinto capítulo da série, já é o título de maior rendimento da história da empresa, cara. No entanto, né, tem algumas falhas apontadas na versão WiiWare do jogo, particularmente no frame rate. A culpa disso, segundo os desenvolvedores, é totalmente do hardware fraco que o console da Nintendo possui. Tá aí... Alguém que concorda comigo, tá vendo? De fato, cara. Olha o que o cara falou. Problemas técnicos poderão ser resolvidos, mas tenha em mente que o Wii simplesmente não é um console poderoso. Um iPhone possui mais capacidade. Nossa, papai! Aparentemente, ele diz que o Wii tem uma capacidade tão inferior a todos os outros consoles que a versão que saiu teve vários diálogos retirados apenas pra poder ser compatível, cara. Pra quem não lembra, o Monkey Island é um jogo que leva o personagem principal com o nome de Guybrush Threepwood, e ele quer ser um pirata aventureiro numa ilha de piratas, numa terra de piratas. Jogo excelente, mega clássico dos Adventures, né? Classicaço, divertidíssimo demais. Aproveitando essa onda de Monkey Island, né? esses adventures clássicos, tem uma nova adventure point click na área, que é de robôs, inclusive. O jogo se chama Machinarium e vai ter muito mais ênfase no quesito quebra-cabeças, ou seja, vai ser bem mais complicado. O trailer que mostrava ele não tem muito de humor, como o Monkey Island tem, que é muito mais carregado, mas o visual é bem mais interessante. Os cenários são bem detalhados, né, meu? Ele parece ser um jogo bem mais maduro, né? Parece um desenho meio freak, assim, todo aquele estilo steampunk. Ele lembra o steampunk, né? Ele parece uma coisa meio Blade Runner, né? Meio sujo, assim, cheio de neons piscando e luzes penduradas, né, meu? Gente em beco, uma coisa muito louca. O principal parece o peito. Será que ele vai beber? Será que o quê? Será que ele vai tomar umas cervejas? Ele podia, mano. Eu vi o trailer desse jogo, o trailer é muito bom, hein, cara. O jogo é bem, assim, parece que vai ser bem complexo, né? Apesar do jogo ele ser... O cenário ser simples, né, separado, assim, ser estático, parece um jogo bem completo, assim, bem complexo. Fatality. Pra quem tem PC, PlayStation 3 ou Xbox 360, saiu essa semana, além de um trailer mega foda do Batman Arkham Asylum, saiu também o trailer oficial, já tá na live ou na PSN, pra ser baixado. Tem aproximadamente 1,5 GB, eu tô baixando o meu, ainda não joguei, mas se for tudo que o trailer mostra, vai ser bem, bem legal. Você tirou as palavras da minha boca. Se ele for metade do que o trailer diz, cara, que o trailer tá mostrando, deve ser muito louco esse jogo, muito, muito, muito louco. Finalmente o jogo à altura do Batman. E o jogo vai ser lançado no dia 25 de agosto para todas as plataformas citadas. Nossa, tá aí já, hein, meu? Pois é, cara. Se você comprar esse jogo, você me liga que eu vou pra São Paulo e jogar, hein? De São Paulo, daqui pra Floripa. Eu vou pra São Paulo aqui de Floripa só pra jogar isso aí. Não se preocupe, eu vou jogando e colocando no Twitter pra deixar vocês com mais vontade. Fatality. E saiu o trailer, cara, do novo jogo do Aliens vs Predador, que é feito pela SEGA e pela Rebellion. Cara, é muito louco o trailer, cara. Eu achei bem dark, assim, eu achei um clima pesado. Eu espero que a jogabilidade não seja parecida com o primeiro, cara. Mas você jogou o segundo? Não joguei o segundo. A jogabilidade tá bem melhor, saca? Deve ser por isso, então. Pô, se tiver parecido com o segundo, então talvez me interesse, me apeteça esse jogo. Bom, quem não sabe o que é Alien vs Predador, cara, eu não vou explicar, procura no Google. Quem acha que é só um filme idiota, cara, morra! E o jogo vai ser lançado pra PC, Xbox 360 e PlayStation 3, e eles não divulgaram ainda a data de lançamento. Fatality. E essa semana, um dos maiores clássicos da pancadaria crossover já está disponível na Xbox Live Arcade para download. O jogo Marvel vs Capcom 2 está de volta. São 56 participantes agora do universo Marvel e da Capcom. O jogo está cotado em $15 ou 1.200 Microsoft Points. Ele foi lançado no dia 29 de julho e os donos do PlayStation 3 receberão a sua chance no dia 13 de agosto. Para quem quiser ver algumas imagens aí, segue no post algumas imagens do jogo. Televisão. A Fox anunciou, cara, a lista de nomes que vai ter dos convidados que vão emprestar suas vozes pros personagens na 21ª temporada dos Simpsons, que já tem estreia marcada pro dia 27 de setembro nos Estados Unidos. Nossa, tá chegando agora, né? A 20ª temporada no Brasil e já tá começando a 21ª nos Estados Unidos. Elas não perdem tempo. Não perdem. Vocês gostaram dessa 20ª temporada? Eu vi pouca coisa, cara, mas não achei massa assim, não. Eu achei que perdeu um pouquinho. Eu achei que a série, ela ficou muito grande, sabe? Ficou tudo muito longe, ficou tudo muito amplo, assim. Eu achei que, né, perdeu um pouco daquela graça. Eu acho que tá começando a se repetir um pouco as coisas, viu, cara? Então, mas era o que a gente tinha comentado em outros, né, cara? Depois de 20 anos, é difícil você manter sempre a... Mas então, pra gente tá repetitivo, né? E pra galera que tá pegando agora, só aí tá legal. Então, acho que... Eu gostei muito, assim. Eu só acho que o estilo de desenho que mudou um pouco, sabe? Ele tá muito bem detalhado, assim. Não tá mais com aquelas falinhas que tem. Simpsons entrou na era HD agora já, né, velho? É justamente por isso, né, cara? Então eu não tô reclamando disso, eu só achei que foi um pouco desconfortável. Eu me senti um pouco desconfortável, assim, desse desenho novo, mas é porque o jeito é HD, né, cara? Não tem nem como. Bom, mudando de assunto, voltando pro assunto, os nomes que apareceram foram Seth Rogen e Jonah Hill, que é do Superbad, cara, esse filme é muito bom. Tem também a Anne Hathaway, o Jack Manson, a Neve Campbell, sabe, a principal do Pânico. Essa aí nunca mais fez nada, né? Não, eu não lembro de mais nada dela. Que isso, como nunca fez nada? Um tempo atrás ela pagou peitinho aí em algum filme. Certeza. Cara, lembra dos peitos, mas não lembra do filme. Bom, tem a Eartha Kitt, que é a mulher gato da antiga série do Batman da TV. Tem o Chris Martin, do Coldplay. A Sarah Silverman, que é uma atriz stand-up dos Estados Unidos. Aquela que apresentou o MTV Movie Award, não é? Aquela da Somebody... I'm fucking with Matt Dillon, não é? Matt Damon. Matt Damon, né? É, que é aquela que zoou a Paris Hilton na abertura do Movie Award, não foi? Sim. Tem ele... e Peyton Manning, que são jogadores de futebol americano. Além do Bob Costas, que é o narrador esportivo. Chuck Liddell, que é o campeão da UFC. E Angela Bassett, que é a cachorrinha do Stefan. E Supernatural, que é uma das séries mais famosas do canal CW lá, e também uma das minhas favoritas, fez uma decisão meio bizarra, assim, que resolveu contratar Paris Hilton pra fazer uma participação especial na quinta temporada. Ah, mas a Paris Hilton é uma boa atriz, cara. Você já viu aquele filme dela que tem nas locadoras? A Casa de Cera? Não, é um que fica numa outra sessão da locadora. O de sexo. É isso, os dois únicos vídeos dela que valem a pena. O pornozão, que é óbvio, o Lulante. Se ela tiver uma morte tão alma de ponto a Casa de Cera, aquela morte dela é fantástica. Você viu, Guizão? Vi, cara. Ela morre do jeito que ela deveria morrer. É, morre... um toco na cabeça, assim, muito áudio. O cara simplesmente pega, você pega na cabeça dela, ela cai morta. Pronto. Cara, você não tem dó, né? Você não tem dó dela morrendo naquela cena. Eu não tenho. É uma morte muito louca. Mas que o Eric Kripke, que é o criador da série dos Irmãos Winchester, simplesmente eles devem confiar no cara. Eu confio no cara que o cara não errou a mão até agora. Mas vamos ver, né? E a quinta temporada já vai começar no dia 10 de setembro, lá nos Estados Unidos. É, será que ela vai fazer uma garota possuída? Porra, cara. Lá que porque essa mulher, essa mina é possuída, hein, velho? Não. Ô, Suzy, você pega? Faz jeito? Oh. De volta. Você pega em pé de troco? Miscelânea. Os destaques da miscelânea, gente. Ataque hacker deixou o Twitter fora do ar. Astronautas fotografam cidades durante a noite. Conheço Paintball Turret. Paul McCartney nega a aposentadoria. D&D Pathfinder esgota na pré-venda. Red Hot Chili Peppers retornam em outubro. Suíços celebram um dia nacional com bandeira gigante. Vocalista do AC/DC quer se aposentar. Fãs de Shia LaBeouf criam Scientology. Japonês transforma o país em Google Maps tamanho real. E quinta-feira, dia 6 de agosto, aí, pra quem usa o Twitter, ele foi atacado por hackers, né? O problema iniciou ali por volta das 9h30 e o Twitter só voltou aí com força, mesmo com um pouco de lentidão, mas voltou ali por volta das 13h. Uma declaração no site oficial do serviço, BizStone, que é um dos fundadores do Twitter, reconheceu o ataque e afirmou que esse tipo de coisa, né, não é legal. Com certeza não é legal, né? E vocês sentiram falta? E aí, o que vocês acharam? Eu até comentei isso no Twitter depois que ele voltou, cara, apesar de eu ter comentado no Twitter, é um pouco ao contrário que eu vou dizer, assim, muita gente no MSN, cara, me perguntando, meu, sabe por que o Twitter saiu do ar? Você tá sabendo que aconteceu alguma coisa? Sabe de alguma coisa? Não sei o que, meu, que hora que volta? O que que aconteceu? Não sei o que. Eu percebi, cara, que eu sou bem menos viciado em Twitter que eu imaginava que eu era, cara. Ele perguntava pra mim, eu falava, meu, o Twitter não vai voltar no ar? Eu falava, não sei, cara, uma hora volta, sabe? Eu sou um ser que depende de Twitter. Então, cara, eu achava que eu era dependentaço dele, mano. Mas aí ele ficou esse tempo fora do ar. Um monte de gente no MSN me perguntando, sabe, o que aconteceu. Se tava comigo também, se era só com ele. Eu, sabe, ficou fora do ar. Pra mim, foi meio que normal, assim. É, ok, a bateria do meu celular durou um dia a mais. É, nem isso, porque eu não uso aplicativo. Eu uso aplicativo, né, eu uso o Twill pra receber as coisas do Twitter. E às vezes, quando o Twitter tá baleando, ele demora mesmo pra atualizar, né? E o que acontece? Demorava, eu falava, ué, dá normal, tá baleando só, sabe? É, uma demora de 5 horas, mas tá ok. Os astronautas da Estação Espacial Internacional, cara, tiraram umas fotos de várias cidades do nosso planeta, né? É claro que é do nosso planeta, né? Não estão tirando fotos da cidade de Marte ainda. Por hora. Por hora. É porque eles não colocaram aquela lente nova. É, entre as cidades, cara, São Paulo saiu também na foto. E apareceu uns negócios legais. Tipo assim, os bairros mais antigos da cidade, que são iluminadas por lâmpada de vapor de mercúrio, elas... Do espaço, elas têm uma coloração esverdeada, assim, sabe? E os bairros mais novos, que tem iluminação de lâmpada de sódio, tem uma coloração mais alaranjada. Além da cidade de São Paulo, tiraram fotos de Buenos Aires, Londres, Los Angeles, TU e Tóquio, né, meu? Porque que não existe, né? Qual a graça de você tirar foto de todos esses lugares e tirar de Tóquio de noite, né? O posto mais iluminado que existe. E eles falaram, né, que o Tóquio é reconhecido até do espaço porque as luzes deles têm um azulado diferente, né? É coisa de japonês mesmo, né? Certeza que eles fizeram assim, né? Tipo, meu, vamos fazer diferente que é pra ver o Tóquio do espaço, meu. Versão pequenininha, mas nessa acende. Já olha os ouvintes japoneses aí. Olha, Osamu, manda um abraço pra nós aí, Osamu. Não, não manda não. Manda guitarra, manda boneco, é isso. Manda eletroeletrônicos. Não manda foto, né? Não manda foto, não. Manda contrabando. E o site Invent Geek, destinado à divulgação das invenções de muitos nerds, geeks e freaks, mal chegou online e já apresentou um puta artigo pros aficionados de paintball e quem que gosta de escrotizar os outros. O chamado Paintball Turret, que é praticamente uma metralhadora .50 de paintball. Levou mais ou menos 2 anos para ser completamente elaborado. O site ainda disponibiliza as plantas do projeto para download e vários vídeos ensinando como tu monta. Nossa, foi-se o tempo do paintball, moleque. Paintball maroto. Agora que essa brincadeira vai se rambo na veia, cara. Acabou o paintball art, cara. Acabou. Talvez fizerem a antiaérea de paintball. Cara, essa metralhadora, vocês não têm noção, ela dá 34 tiros por segundo, velho. Puta que pariu. 34 tiros. 34 bolas na sua bunda de uma vez só, Sussi? Cara, eu tenho uma foto minha com um tiro de paintball na bunda. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês pôr no post. Não, vamos evitar esse tipo de desconforto pros nossos ouvintes. Ficou roxo, sabe? Minha nádega. Ah, bateu a bola na sua bunda e ficou roxo, é isso? A bunda. Ah, tá. Ele é pressão de ar, né, cara? É muito louco esse negócio, acabou seu tempo, é guerra total agora. Não é? Agora o paintball não vai ser quem toma tiro, é quem toma menos tiro. Então, a gente vai colocar o link dos vídeos do Paintball Turret no post pra vocês darem uma olhada na ignorância que é essa metralhadora. O ícone Paul McCartney, o ex-Beatle mais vivo de todos. Acabou de negar a possibilidade de se aposentar. Ele deu uma entrevista pro Boston Herald. Ele simplesmente falou: tudo que posso dizer é que não estou me aposentando. Eu só falei em aposentadoria uma única vez e apenas para dizer nem pensar. E é muito fácil soltar rumores, mas enquanto as pessoas quiserem ir aos meus shows e me ouvir cantar, eu provavelmente continuarei me apresentando. E ele ainda vai fazer uma turnê em 2010, cara. Ah, também existem chances de o Sr. Paul McCartney vir pro Brasil nesse mesmo ano. É, cara, eu particularmente achava que ele tava aposentado faz tempo já. Cara, ele tá semi-aposentado. Ele faz show quando ele quiser, não tem nenhuma turnê grande. Roberto Carlos, né? Praticamente, é o Roberto Carlos. É, faz showzinho. Ele deve fazer em Londres aqueles shows assim de fim de ano, que nem o Roberto Carlos, cara. Meu, e falando em aposentadoria, cara, o Paul McCartney, que a gente achava que já era pra estar aposentado e não aposentou, o vocalista desse si, cara, diz que quer se aposentar. Sabe? Se tem noção, agora que os caras acabaram de lançar um CD, cara, o Brian Johnson, o vocal desse DC, diz que quer se aposentar, cara. A justificativa que ele deu é de que aos 61 anos ele já não tem mais o mesmo pique de quando era mais novo. Aí o o Michael Young, cara, que é o guitarrista, irmão do Angus Young, já até desencorajou, cara, tipo assim, desencorajou ele por enquanto, assim, mas ele foi breve, tá ligado? Ó, nós estamos conversando sobre o final da turnê e ele diz, e eu disse que queria sair. Então, mas é bom, vamos, né, deixar o caminho andar, porque a banda ainda vai fazer mais 27 apresentações na Terra do Tio Sam, com todos os ingressos, cara, já estão esgotados. e além de mais alguns shows em alguns pontos do mundo pro ano que vem. Rola até um boato que eles vêm pro Brasil e eu desejo muito que isso aconteça, porque eu vou estar lá. Uma coisa que foi foda também é que essa semana aí, o Red Hot Chili Peppers, eles, o baterista deles, o Chad Smith, declarou na Billboard que eles vão voltar. Ele disse que todo mundo que tava querendo dar um tempinho fora do Red Hot, e agora eles estão se juntando pra voltar. E tá previsto aí que eles vão voltar em outubro, né? E lembrando que eles se separaram, entre aspas, em 2005. Cara, olha essa foto aqui do Red Hot. O cara que tá com o Chili, que eu acho que é o baterista, né? Isso. O baterista, ele tá com a cara do Will Ferrell, cara. Tá, pior que é. Esse bicho é muito parecido com o Will Ferrell. Tá a cara do Will Ferrell. Será que vem pro Brasil? Porra. Imagina, cara, esse de si, Red Hot, ele pega no Brasil. O que mais que falta? Paul McCartney. Cara, e a editora Paizo, que tava pronta pra lançar o D&D Pathfinder, sabe? Que é considerado o D&D 3.75, vai, digamos assim. É, porque ele continua com umas regras mais parecidas com a terceira edição do que com a quarta edição. Aí o livro, ele tem 576 páginas e esgotou totalmente na pré-venda, cara. 10 dias antes do seu lançamento. Que foi no dia 13 de agosto e custava $49, cara. É absurdo, assim. O cara até fez uma declaração. Nós pensávamos que havia. Ele falou o seguinte: nós pensávamos que havíamos impresso cópias suficientes ao mesmo para o resto desse ano. Mas essa demanda extraordinária por parte dos nossos consumidores e distribuidores faz com que já tenhamos que reimprimi-lo, cara. Foi a Lisa Stevens, que é a CEO da Paizo, que disse isso. Você tem noção, cara? Cara, é coisa, cara. Vivo de quê? Sabe o que me faz pensar? Sabe o que me faz pensar? Que a quarta edição agradou bem menos do que eu achei que tinha agradado. Não, até parece. A quarta edição continua vendendo bastante. Não, eu sei, cara, mas eu acho que essa, assim, eu acho que a galera talvez se tivesse feito um 3.75 antes do 4, assim, talvez a mudança fosse menos brusca, entendeu? Mas a Wizards não teria capacidade de fazer uma 3.75, sabe? Eles estavam fazendo regra em cima de regra, em cima de regra, estavam piorando tudo, se abandonaram e fizeram um negócio novo. E a Paizo também, né, meu? Saiu do escuro, né? Com esse Pathfinder, né? As regras do Pathfinder são excelentes. Eu sou jogador de quarta edição, eu adoro a quarta edição, mas reconheço que o D&D Pathfinder é uma obra de arte foda. É, não. Então, e a Paizo tava meio apagada, hein, né? Porque ela meio que... Há muito tempo eu não escuto falar, não ouvi falar da Paizo. É, então, ela voltou com tudo aí, já chegou arrebentando, então, hein? Bom, vou ver. Vamos ver se eu acho, ver pra comprar. Vou jogar pra ver qual é que é. E essa semana aí o Google divulgou fotos da sua promoção Os Lugares Japoneses Favoritos do Google. Que consiste no quê? Colocar os marcadores chicantes do Google Maps. Chicantes, marcadores? Chicantes. Chicantes. No meio da rua, por exemplo, você tá entrando no metrô e tá lá uma porra de um marcador de 3 metros de altura. É que pariu. Imagina você entra no banheiro do metrô, tem um marcador gigante em cima da privada, assim. Como é que você tá? Ô, louco. Ah, cara. No Japão é kickbox. E na Suíça, o dia 1º de agosto, cara, é o dia da independência e fundação do país. É um acontecimento que se deu há mais de 7 séculos atrás, no distante ano de 1291. É pra celebrar... É, foi pouco tempo, viu? Pouco tempo. Foi ontem. É. Eu lembro, eu passei lá uma vez. Tá todo mundo peladão, é o maior esquema. É Dinamarca, né? Tá aí, como é que é? Pra celebrar o tradicional feriado, os suíços confeccionaram uma das maiores bandeiras já feitas no mundo. Olha o tamanho da bandeira, cara. Uma bandeira chicante. A bandeira chicante. Ela tem aproximadamente, cara, 1.200 metros quadrados. E ela tá pendurada no Monte Sentin, em homenagem a esse dia maravilhoso pros suíços. É praticamente do tamanho do país a bandeira. O tamanho de Mônaco é, né? Pô, com certeza. Vaticano cabe 3 aí. Oh, Vaticano aí, falando em religião, cara, vocês não tem noção do que os bichos começaram a aprontar. Só que são um povo desgraçado mesmo. Já que é onda Transformers, os fãs do Shia LaBeouf criaram a Shia Anthology. Nossa. Pô, não, mas peraí, antes de você comentar, e não é que é Transformers mesmo a notícia, cara? Que absurdo. É Transformers mesmo a notícia. Pela primeira vez. Cara, essa é relação direta em relação à Scientology. Basicamente uma religião que eu espero que seja de mentirinha. Tem site, tem Twitter. Tem 16 mil seguidores no Twitter, pra vocês terem ideia. É, a Scientology, pra quem não sabe, é aquela religião que foi bem falada, assim, depois que o Tom Cruise falou que é adepto, né? Exato. Come placenta, essas coisas assim. Isso. O que fala bastante da Scientology, cara, eu não lembro, é alguma das temporadas do Nip Tuck que fala bastante da Scientology. É, não é que fala bastante mal, né? A menina lá, a loirinha lá que Kimberly. Todo mundo lá, a Kimberly, isso. A Kimberly, ela entra pra Cientologia e o menino também. E aí eles dão toda a grana deles pra Cientologia, quando na verdade eles não deram a grana deles pra Cientologia, mas gastaram com metanfetamina. Isso. Coisa horrível. É, mas é muito louco, assim. E tem até o site, né, cara? Que é www.xantology.com, cara. Cara, eles têm várias montagens, assim, das pinturas da Capela Sistina de Michelangelo lá. O Shia LaBeouf com um cigarrinho na boca, cara de canastrão, botando o dedo, assim, no dedo de Deus, cara. Safadaço. Uma bichona. E só pra não deixar pra gente perder o costume, né, eu vou falar aí Megan Fox, porque já tá falando Transformers mesmo, e como a gente não falou nada de Megan Fox, então toma essa, Megan Fox. Não tem Megantology, né? Não. Não, mas a gente pode criar. É, exato. Não precisa disso. Quem quiser se tornar um adepto da Scientology, é só você seguir, dá pra você seguir no Twitter pra começar, pra você saber dos updates do que acontece. É só você colocar arroba Scientology. Isso aí, cara. Eu só quero ver quem é que vai seguir e levar a sério. É, cara. Mas tem muita coisa, né? Bom, alguém deve estar levando isso muito a sério em algum lugar, cara, pra ter certeza. Depois que ligaram lá na defesa nacional, falando da fuga dos alienígenas do District 9, cara, não duvide mais nada. Não duvide de mais nada vindo do Zewa. Bom, galera, esse foi o nosso sexto Nerd Drops. Estamos ficando aqui. Eu queria agradecer muito a presença do Stefan Martins. Aê! E como é de lei, né, Susi? Como é um costume, já é uma tradição aqui no Nerd Drops. É uma tradição milenar. O aniversariante escolhe a música. Fala aí, Stefan. Cara, vocês provavelmente não conhecem, mas é Ace of Spades pelo Hey Sid Dixie, versão country. Cara, a gente não conhece, mas quem gosta é o Polar, então pode dificultar bastante pra ele, viu, cara? Não, eu conheço sim, é bom pra caramba. E pra quem também quiser aí mandar e-mails, comentários, nerdrops@gmail.com. Isso aí. Galera, valeu! Like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. Pleasure is to play, don't make no difference what you say. I don't share your greed, the only card I need is the ace of spades. The ace of spades, alright. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow, it's all the same to me. Seven or 11, snake eyes watching you. It's a double lip or quit, devil stakes are split. The ace of spades, the ace of spades, alright. Born to lose, gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I ain't gonna live forever. Yeah, don't forget the joker. See me, freedom and weep, the dead man's hand again. I see it in your eyes, take one look and die. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades, alright. Rebellion, né? E pela produtora La Rebellion. Fala assim que aí todo mundo acha que é brincadeira e aí enganou. Eu não sigo você. Nossa, você não me segue? Como? Nossa, pera aí que eu vou conferir isso. Nossa, me magoou agora de um jeito.